Brasília! Narararara. Bora! Assim, ó. Toma cuidado com o que você anda falando na hora H. De acordo com a lei dos solteiros, cama não é local pra se declarar. Tudo que cê tá falando pode ser usado a favor de você. Já pensou se acredito e me apego? Não vai ter pra onde correr. Cê não vai me iludir de graça. Me atiçou, vai ter que dar uma namorada. Se não tá querendo rolo, então não caça. Me atiçou, vai ter que dar uma namorada. Bora, bora, vem. Tudo que cê tá falando pode ser usado a favor de você. Já pensou, se acredito e me apego. Não vai ter pra onde correr. Cê não vai me iludir de graça. Me atiço, vai ter que dar uma namorada. Se não tá querendo rolo, então não caça. Me atiço, vai ter que dar uma namorada. Cê não vai me iludir de graça. Me atiço, vai ter que dar uma namorada. Se não tá querendo rolo, então não caça. Me atiço, vai ter que